Então, uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta tarde abençoada aqui no Recanto de Paz. Que nós possamos ter algumas ideias, algumas reflexões. Lembrando que a mensagem do cristianismo, a mensagem que Jesus veio trazer, a mensagem original dos seus ensinamentos, era um grande convite à humanidade para a sua renovação interior, para a sua transformação, para mudar de vida. E nós vamos encontrar esse mesmo objetivo no Espiritismo. O Espiritismo nos traz um convite muito intenso às nossas mudanças, às nossas transformações. Nós somos convidados permanentemente pelos Espíritos benfeitores a produzirmos mudanças em nossas vidas. Não mudanças espantosas, mudanças radicais no modo de viver, embora muitos de nós até quiséssemos ter uma oportunidade de produzir uma mudança significativa em nossas vidas. Produzir uma mudança definitiva em que nós pudéssemos nos dizer que somos definitivamente espíritos libertos de toda a imperfeição. Mas a gente sabe pela experiência, pela nossa vivência, que as mudanças não se operam dessa forma. As transformações não ocorrem assim. Na verdade, as mudanças elas ocorrem da nossa experiência diária, da nossa vivência, de tanto desejarmos e insistirmos em alguma ação. De tanto nós nos empenharmos, é que nós vamos observando algumas mudanças em nós. E essas mudanças são importantes porque elas passam a ser mudanças qualitativas. Nós vamos mudando realmente algo de modo mais profundo, de modo mais intenso em nós. Muitos lembram a figura impressionante de Paulo de Tarso, né? Que numa caminhada em direção a Damasco, perseguindo cristãos, ele tem uma revelação impressionante ali, porque ele recebe um convite pessoal de Jesus para mudar de vida, e ele se transforma radicalmente. Essas situações, ela não é para qualquer espírito, essas mudanças assim profundas. Não é qualquer um que aguenta o baque de certas decepções, de certas dores. Não é qualquer um que muitas vezes aceita perder tudo, como aconteceu com ele. E a gente vê hoje pelas ruas milhares de pessoas que perderam tudo. E elas não encontram o mundo, elas não se transformam. Aí alguém vai lembrar, mas ele recebeu o convite pessoal de Jesus. É que ele, em especial, tinha uma missão com Jesus que ele estava meio esquecido naqueles tempos. Ele não lembrava direito de que toda aquela fidelidade que ele trazia dentro dele, de preservar os princípios que ele entendia que eram divinos da lei judaica, era para ele aplicar depois no cristianismo quando estivesse a mensagem de Jesus se disseminando. Era alguém que estava com muito foco numa missão, a ponto de não conseguir perceber que a missão dele era mais abrangente, era além do seu povo. Então ele é um caso em especial. Para a maioria de nós, espíritos em evolução no planeta, as mudanças elas devem ocorrer gradualmente. Elas devem ocorrer no dia a dia, nessas experiências diárias que nós vamos ter. E nós temos que aproveitar todos os momentos para a nossa renovação. Não há dia para começarmos a sermos diferentes. Nós temos no calendário terreno aqui, se aproximando uma data aí do final do ano, em que muitas pessoas vão se propor ao próximo ano ser um ano diferente, mas nós não precisamos esperar essa data. Podemos decidir hoje mesmo sermos essas novas pessoas que nós já entendemos que devemos ser. Talvez não totalmente novas, mas em alguma coisa nós já podemos ser diferentes. Em alguma coisa a gente já pode estar sendo melhor. E a gente não precisa esperar adquirir grandes virtudes também. A gente não precisa pretender uma mudança profunda, visceral em nós. Porque essas, como nós já vimos, são para aqueles espíritos que às vezes estão sendo preparados há muito tempo, que vem acumulando uma série de experiências, que em algum momento vai tudo culminar naquela mudança que para a gente pareceu instantânea, mas não é. É o resultado de um longo exercício, de uma longa vivência, de muitas decepções, de muitas dores. Na verdade, a nossa evolução, ela se dá nessas experiências diárias que nós vamos tendo e que nós vamos produzindo mudanças e que nós vamos, a cada dia, tentando ser um pouco melhores. Se ontem nós falamos demais mal da vida das pessoas, hoje nós vamos nos propor a falar um pouquinho menos. Se ontem nós somos muito duros no coração ao lidar com as pessoas, hoje a gente refletindo vai tentar ser um pouquinho menos. E assim a gente vai se propondo a mudança. É isso que a doutrina de Jesus e a doutrina dos Espíritos nos pedem, que a gente produza alguma mudança ao longo da vida. E Jesus falou sobre mudanças em várias passagens do seu Evangelho. Várias lições que ele trouxe para os discípulos e para o povo em geral, ele trouxe trazendo essa ideia de que devemos fazer algo em nós para conquistarmos algo para o nosso amanhã. E que o bem é a base dessa transformação nossa. É fazer alguma coisa, apesar de ainda nos considerarmos tão imperfeitos, apesar de nos considerarmos espíritos muito endividados. É muito comum no meio espírita a gente falar isso, né? Para desculpar que nós não podemos fazer muita coisa. Nós somos almas que temos errado muito em muitas vidas e trazemos muitos erros do passado. Mas me diga, dentro dos 7 bilhões e 200 milhões estimados de habitantes encarnados do planeta, qual dentre nós todos que não somos espíritos endividados? Todos somos. Então, dentro dessa grande oportunidade que é a vida, alegar que nós somos muito imperfeitos, trazemos muitas dívidas do passado, não é uma justificativa válida, porque está todo mundo aqui justo para o quê? Para produzir mudanças, para ser melhor do que já fomos, apesar de todos os nossos defeitos, apesar de todos os nossos erros. Todos nós somos muito bem conhecidos no mundo espiritual por todas essas falhas que nós cometemos e que as pessoas que nós convivemos não sabem. Sabe aqueles erros que nós cometemos e só a gente sabe e a gente pensa que é só Deus que sabe? Tem uma legião de espíritos que nos acompanham diariamente e sabem quem nós somos. Nosso espírito protetor, que as pessoas chamam de anjo da guarda, ele também sabe de todas aquelas nossas dificuldades, aqueles pensamentos infelizes que a gente carrega, mas ele ainda continua sendo o nosso tutor, o nosso guia, o nosso instrutor. Ele continua sendo aquela pessoa que aposta em nós. Por quê? Ele sabe que em algum momento nós vamos conseguir vencer essas dificuldades. Que nós estamos ainda, como diria lá numa linguagem fora da nossa experiência, no páreo, né? Nós ainda estamos tendo a oportunidade de produzir algo positivo na vida. E o Evangelho sempre foi essa mensagem de transformação. Independente se você é muito pecador, ou seja, aquele que não acertou muito ao longo da vida, que sempre cometeu falhas, ainda é alguém que é aceito na experiência espiritual para poder produzir mudanças na vida. Todos nós somos espíritos, então, que, embora endividados, já somos bem conhecidos com as nossas dívidas todas, e todos nós temos grandes oportunidades de mudança. A lição dessa tarde é a parábola do administrador infiel. Tem uma relação direta com tudo isso que eu falei até agora. É só o preparo para a gente poder entrar na tentativa de explicar essa passagem de Jesus. Se encontra lá no Evangelho de Lucas. O único evangelho que registrou essa passagem foi o de Lucas. Talvez tenha uma razão para ser, porque Lucas ouviu depois de algum tempo da morte de Jesus, os relatos sobre a vida de Jesus, ouviu de Maria, ouviu de alguns dos discípulos de Jesus e trouxe o seu evangelho registrando ali. Talvez tenha tido alguma interpretação não muito clara, porque essa parábola ela nos leva às vezes a ficar em dúvida. Será que Jesus estava ensinando que mesmo uma pessoa que age de maneira desonesta vai ter alguma vantagem espiritual a partir disso? A gente, quando vai buscar entender essas passagens do Evangelho, a gente sempre tem que levar em conta isso. Se o pensamento de Jesus foi realmente traduzido na íntegra, levando em conta que nos separam aí quase 2000 anos de distância entre o momento em que Jesus falou e o momento que nós estamos agora falando. E que também muitas pessoas foram os elementos que trouxeram essas informações. Então a gente pode até pensar, talvez Jesus não estava dizendo exatamente isso, que uma pessoa que agir de maneira desonesta vai ter vantagens numa vida espiritual futura. Porque é óbvio que a gente tem que buscar a essência do ensinamento e não o sentido literal dessas passagens. Mas vamos nessa parábola então buscar lá as ideias que elas nos sugerem para refletirmos essa tarde. Então ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, está entre os versículos de 1 a 13. Nessa parábola, Jesus narra então para os discípulos que existia um homem muito rico e ele tinha um empregado que era o administrador. Em algumas traduções do Evangelho a gente vai ouvir falar de mordomo infiel, em outras administrador infiel. Mordomo aqui é no sentido daquele que cuida dos bens de alguém muito rico. Mas, propriamente, nós diríamos aqui nos nossos dias, administrador infiel. Então, esse homem rico ficou sabendo que esse administrador dele estava agindo de uma forma errada. Ele ouviu dizer. Chegou até ele a notícia de que aquele administrador não era um homem íntegro na condução dos bens dele. E ele chamou esse administrador infiel e perguntou: O que você tem feito com os meus bens? Você tem agido corretamente com eles? Como que você tem administrado tudo isso? E o administrador infiel pensou: não, eu preciso dar um jeito nessa situação. Eu preciso mostrar para o meu amo que está tudo em ordem com os negócios dele. Então, o que esse administrador infiel fez? Ele foi, chamou as pessoas que deviam para aquele homem muito rico e fez uma coisa que a gente poderia pensar assim. Ele agiu de má fé. Ele pensou assim, administrador infiel: bom, eu não sei trabalhar no campo, eu não vou ter coragem de pedir esmola, como que eu vou sobreviver se eu for mandado embora dessa função? Ou se eu for punido pelo meu amo? Ele pensou: vou chamar as pessoas aqui e vou negociar com elas a dívida. Mais ou menos hoje, como as pessoas fazem com alguns bancos. Os juros são tão absurdos, e aí os próprios bancos reconhecem: não pode cobrar tudo isso, é melhor receber menos da pessoa, porque ela não vai conseguir pagar a dívida inteira. E aí um funcionário vai e negocia com a pessoa: nós vamos tirar tantos desses juros que você deve aqui da sua pendência com o banco, e nós quitamos a dívida. Só que o administrador infiel, ele agiu mais ou menos nesse princípio, mas com uma intenção de ganho pessoal. Ele pensou assim: eu vou ajudar essas pessoas que estão devendo para o amo, vou cobrar menos do que elas deveriam, então ele vai fazer as pessoas passarem as notas lá, como era na época, um documento, algo semelhante às nossas notas promissórias de hoje em dia, por um valor bem abaixo do que eles realmente deviam. Porque ele pensou assim: porque essas pessoas vão ser gratas a mim, e aí elas sendo gratas a mim, se o meu amo me mandar embora, eu vou ter a quem recorrer, porque eu vou poder cobrar deles alguma vantagem. Olha, te favoreci naquela época, me dá uma ajuda agora. Ele agiu com um pensamento bem assim, pragmático e bem egoísta. Ele pensou nele, porque ele queria se resolver com o seu chefe, lá o seu amo, mas queria garantir, caso ele não fosse reconhecido pelo amo, ele queria se garantir com aquelas pessoas de que elas dariam alguma vantagem para ele, poderiam ser complacentes com ele em algum momento, ajudariam ele, enfim. E aí o amo ficou satisfeito, porque pelo menos as pendências foram resolvidas ali. Ele pode ter perdido, mas em alguma coisa ele recuperou o que ele precisava. E Jesus conta essa parábola e na sequência ele fala assim: eu vou ler exatamente como está no Evangelho para a gente poder entender talvez a intenção real de Jesus ao dizer isso. Olha, deixa eu pegar aqui. Louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente. Porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade para ti. Quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quando Jesus fala isso, então, de que o amo louvou o seu administrador, ele está dizendo que ele deve ter reconhecido ali sim que aquele homem estava em erro. Ele tinha feito algo realmente errado, mas ele tentou consertar a situação. Mesmo ele sem saber que a intenção real dele não era simplesmente resolver a situação, mas sim fazer o quê? Tirar alguma vantagem daquilo. O que nos permite entender o que Jesus realmente quer dizer com isso é que ele estava usando uma comparação, dizendo, se as pessoas comuns que estão lidando apenas com interesses terrenos são mais sábias em fazer algo tendo em vista o futuro, por que que os filhos da luz, ou seja, aqueles que receberam conhecimento espiritual, não agem assim? Se as pessoas que são muito práticas aqui no mundo só vê as vantagens materiais, elas agem com previdência, pensando no seu futuro, por que que as pessoas aqui na Terra, que já conhecem as verdades espirituais, não agem pensando em seu futuro? Penso que essa passagem do Evangelho nos faz refletir nisso. É que nós somos realmente capazes de, sabendo tudo que nós sabemos, conhecendo tanto sobre a vida espiritual como nós sabemos, será que nós estamos fazendo os investimentos certos para o futuro? Será que nós estamos granjeando lá, ou amealhando, ou juntando para o futuro, coisas realmente positivas para nós? De fato, com todo esse saber que nós temos sobre vida espiritual, nós estamos realmente fazendo tudo bem que poderíamos? Essa passagem do Evangelho mostra que Jesus está colocando aquele homem cheio de erros, mas ainda assim recomendando que as pessoas amealhassem amigos. E ele não está falando de relações de interesse material, ele está com a palavra amigos. Então dá-nos a entender que Jesus usou uma situação puramente material para criar um símbolo para nos levar a pensar nisso. Nós temos que, para o nosso futuro, criar vínculos positivos, vínculos de solidariedade, de amizade, para que no futuro a gente possa usufruir de algum resultado positivo desse bem que nós vamos semeando. Até aquilo que nós fazemos, às vezes, sem muita boa vontade, mas ainda assim representa algum bem, até isso para o nosso futuro tem um valor. Até aquilo que às vezes a gente faz despreocupadamente, sem muito interesse, reflete positivamente para nós. Acho que é do conhecimento de todos, naquela passagem da vida de André Luiz, que ele conta que ele atendeu várias vezes pessoas necessitadas no consultório dele de médico, e que muitas vezes ele não atendia aquelas pessoas realmente por um empenho real em ajudar o próximo. Era algo meio como um desencargo de consciência, era algo porque alguém pediu para ele, e ele ia fazendo aquilo de maneira inconsequente. Aquilo teve uma importância muito grande, por quê? Eram as preces das pessoas que ele atendeu, sem muita preocupação em ajudá-las, simplesmente atendeu, meio que de forma inconsequente, que foram para ele, muitas vezes, o bálsamo que ele necessitava nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento que ele... Então, o que essa experiência do André Luiz nos revela e que tem conexão com essa desse administrador infiel? Todo bem que nós fizermos, ele sempre vai representar algo positivo para nós. Toda coisa positiva, boa que nós estamos fazendo no mundo, ela vai significar para nós alguma coisa. Mesmo que a gente não tenha feito com o melhor dos nossos sentimentos. Às vezes a gente faz as coisas aqui no mundo um pouco por pressão das outras pessoas. Falam tanto que a gente tem que ajudar na caridade, e a gente vai lá e pega e doa alguns quilos de alimento. Falam tanto que a gente tem que fazer o bem, e a gente vai e aceita colaborar numa atividade assistencial da casa. Fala tanto que a gente tem que perdoar uma pessoa, porque isso também é caridade, e a gente fala, deixa pra lá, esse é um infeliz. Tudo isso tem um valor. Talvez não tanto quanto seria se a gente fizesse com maior dose de devotamento. Isso também tem o seu valor. Por isso que Jesus pega essa situação. Se até daquele que fez algo de uma maneira inadequada, que era fazer pensando em si mesmo, estaria resultando um bem para ele no futuro, nós hoje, com todo esse conhecimento que nós temos, se nós nos aplicarmos em fazer as coisas um pouco melhor nas nossas vidas, pensando no bem das pessoas que vão receber aquilo, e pensando realmente que é uma forma de nós mudarmos esse mundo, nós teremos melhores resultados. É que nós temos que vencer, muitas vezes, muitas resistências que nós trazemos. Nós carregamos muitas justificativas, muitos desculpismos, muitas coisas para dizer, olha, eu não preciso me empenhar nisso porque é uma obra que não vai dar resultado. Eu tenho outros compromissos que a vida me impôs e que me impede de fazer isso. Eu tenho outros deveres que são mais importantes, se eu me cansar demais, eu não vou atendê-los de modo satisfatório. Nós somos com muitas justificativas para dizer não dá, não posso, não consigo. Mas na verdade, quando nós queremos realmente alguma coisa, nós conseguimos. Vocês já perceberam que quando é para a gente produzir algo para nós, que nós queremos muito, surge tempo, surge dinheiro, surge disposição, o sono vai embora. Ô, meu amigo, está lendo o pensamento, hein? Obrigado. Surge algo novo na gente, a gente vai lá e faz quando a gente realmente quer. Então, se a gente quiser realmente produzir mudanças marcantes, significativas para o nosso futuro, nós temos que agir dessa forma, dentro do que nós podemos hoje, de todas as limitações que a gente tem. A gente tem algo que a gente pode fazer a mais? A gente tem algo da gente que a gente pode doar para o outro? E quando a gente está falando de doar, não vamos pensar só em coisas materiais, que são sempre muito boas, muito importantes, ajudam muito aquele que precisa, mas de nós mesmos, desse recurso imenso que é o nosso ser. Tem algo que a gente pode dar? Tem. Sempre tem mais. O acervo do que nós trazemos em nós é muito grande, gente. Ninguém é tão pequeno que não possa ser solidário, não possa ser amigo, que não possa ouvir o outro com paciência. Ninguém é tão pequeno que não possa prestar um auxílio a quem está doente, visitar uma pessoa que passa os seus dias sozinho. Ninguém é tão pequeno que não possa ser generoso na hora de acolher uma pessoa ou um animal. Nós temos muito que nós podemos dar de nós mesmos. Às vezes a atenção que nós dispensamos a uma pessoa conversando gentilmente com ela é uma forma de caridade que nós podemos prestar para essa pessoa. O mundo precisa de muitos ouvidos, porque tem tanta gente querendo falar tanta coisa, e a gente observa que às vezes as pessoas estão disputando a conversa e ninguém está se ouvindo. Então nós podemos ser caridosos ao ouvir quem precisa falar, ao ouvir quem precisa se manifestar de alguma forma. E às vezes a gente não precisa ir longe, está dentro do teto que a gente habita, está no nosso lar ali. Às vezes as pessoas estão precisando falar das suas dificuldades, dos seus problemas, mas aí a gente quer falar dos nossos para elas. É aí que surgem as discussões, os bate-boca, não é assim? Eu não entendo a minha esposa não me entende. Por quê? Porque nós dois estamos só reclamando. Que tal eu me pôr na posição daquele que eu vou ouvi-la? Não para censurá-la, não para rebatê-la, não para concordar com ela, para ouvi-la. Isso é algo que nos falta muito nos nossos dias, as pessoas realmente nos ouvirem. Nós podemos ser essa pessoa, podemos procurar aquele que vai nos ouvir, mas sempre podemos ouvir alguém. Percebam que as possibilidades que nós temos de investir no futuro são muito grandes, muito. Dei esse exemplo, mas existem inúmeros outros. Um pouco mais de tolerância nas ruas é algo que é um investimento de paz para o nosso futuro e do outro, que às vezes estava de uma forma perturbada, se locomovendo pelas ruas. Um pouco mais de tolerância com aquelas pessoas difíceis que nós convivemos no dia a dia, ao invés de ficar a emitir aqueles pensamentos que são agressivos contra essas pessoas, nós podemos mandar vibrações de paz e serenidade para elas. Afinal de contas, acreditamos ou não no poder do pensamento? Afinal de contas, nós que aprendemos tanto na doutrina espírita de que o pensamento é uma força criadora, isso é um recurso incrível que nós temos. Sabe aquela pessoa muito difícil que a gente gostaria que ela passasse por todos os problemas do mundo? Não vamos pensar assim dela. Vamos pensá-la envolvida em luz, em paz. Para quê? Para que essa pessoa reformule os seus conceitos, reveja as suas ideias e se coloque no eixo, se coloque no caminho certo. Nós temos um poder imenso que é dado a nós, que é o poder da oração. E que muitos dos nossos dias não reconhecem isso como algo válido. Nós podemos e devemos, com muita fé, com muita confiança, orar e pedir do fundo do nosso coração aquilo que nós realmente queremos, aquilo que realmente é importante para a nossa evolução espiritual. Mas podemos e devemos fazer isso para as outras pessoas também, para que haja paz, luz no caminho delas. Nós somos riquíssimos de recursos para investir nesse futuro luminoso. É o que Jesus disse. Se as pessoas do mundo aqui, que vivem apenas a experiência material, estão focadas apenas nos ganhos imediatos, se elas agem pensando no futuro, por que nós, que sabemos tanto da certeza desse futuro, nós não agimos assim? Se alguém agir assim, me desculpe de estar falando tanto que não agimos assim, tá? Mas é, o de regra é esse, né? A gente acaba esquecendo essas coisas. Que a gente tem muito a nosso favor, muito mesmo. Uma reunião em que nós podemos concentrar o nosso pensamento em torno do bem é uma força poderosa que nós podemos usar para nos curar de doenças, para gerar saúde em nós, para gerar saúde nas outras pessoas. Por isso que quando adentramos na casa espírita, devemos ir com pensamentos positivos. Eu estou com muito problema, mas eu vou ser ajudado, e se Deus permitir, também vou ajudar. Porque aquele que sofre também pode, com os seus pensamentos em prece, ser potencializado pelos espíritos e isso gerar um grande bem para outras pessoas. Então nós temos algo muito valioso hoje para investir para o nosso futuro. Muitos sonham em ter recursos materiais, coisas que pudessem mobilizar, porque iriam realizar isso e aquilo. Mas nós não precisamos ter isso para formar grandes obras. Não precisamos ter bens materiais necessariamente. Embora eles sejam bons, bem-vindos, ajudam muito em muitos momentos, cada um de nós tem um pouco que nos cabe, que é muito. Não nos esqueçamos que certa vez Jesus chamou a atenção dos discípulos para uma viúva muito pobre. Estava só com duas moedinhas para ofertar no templo. E aí Jesus falou, olha, ela está doando mais do que todos esses homens muito ricos que estão depositando tesouros aqui no altar. Porque ela estava dando aquilo que era possível para ela. O pouco que ela tinha, ela estava compartilhando. E isso efetivamente é o que importa. Então nós temos muito a investir no nosso futuro. E nós temos a investir no nosso futuro também, nos apropriando de tantas ideias positivas e renovadoras que o mundo traz. O tesouro que nós temos da literatura espírita, que nos fala sobre todas as questões da vida, da experiência humana, ele é preciosíssimo. Pensar que houve uma época em que a maioria da humanidade era analfabeta e não tinha acesso à leitura. Ah, mas Antenor, hoje tem pessoas que ainda continuam. Mas hoje, que coisa maravilhosa, você pega um celular, você pode ouvir as palestras mais lindas e maravilhosas lá nos sites todos que tem por aí. Inclusive o meu tem algumas palestras lá, tá? antenormoraes.com.br. Você pode ouvir, você não precisa mais nem apenas ler. Mas eu não tenho celular, não sei ler, você pode vir na Casa Espírita e ouvir a palestra que vai te instruir, vai te iluminar também. Então veja, nós temos muito a investir em nós, temos mesmo. Nós não podemos achar que a nossa experiência, hoje, ela é uma experiência limitante, insignificante, não é. Na verdade, a nossa experiência hoje, a nossa vivência religiosa, essa busca que nós temos de Jesus em nossas vidas, com o esclarecimento da doutrina espírita, é a melhor oportunidade que nós poderíamos ter nesse momento da nossa evolução. É a melhor oportunidade que nós poderíamos ter. E Jesus, nessa mesma parábola, quando ele está concluindo a explicação para os discípulos, ele fala algo importante que tem a ver com isso. Por que às vezes as coisas aparentemente muito pequenas e insignificantes não são tão importantes? Olha, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, se você hoje, com toda a limitação da vida, mas você ainda está tentando fazer algo de positivo em favor do próximo, você já está apto no futuro a ter muito. Mas não faça pensando nesse mundo, tá? Faça pensando no bem agora, sempre. As consequências virão no futuro. Então, se nós somos hoje fiéis nessa vida que aparentemente não nos oferece muita possibilidade de ação, novas oportunidades surgem no futuro. Novas formas de ação vão surgindo. O que não pode acontecer é a gente ficar parado. E a gente ficar pensando. O que, eu posso fazer para melhorar a minha vida? Comece a fazer algo. Comece a se mexer de alguma forma. A maior organização de caridade do mundo, ela começou com uma freira que saiu do convento por uma razão lá banal. E ela nem imaginava quantas pessoas viviam sofrendo na cidade que ela vivia. Ela viu um homem na rua e ela pensou, tem que fazer algo por ele. O que ela fez? Ela tirou ele do meio da rua, colocou ele na calçada. Já era alguma coisa. E essa mulher se tornou impressionante pelas obras que ela inspirou e pelo que ela praticou. Foi Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. Ela começou com algo muito simples. Ela fez alguma coisa objetiva naquele momento. E é assim que nós devemos agir em nossas vidas a todo instante. Temos que pensar o que de concreto eu já posso começar a fazer. O que eu já posso, na minha possibilidade aparentemente limitada de ação, fazer em favor do que sofre. Fabiano de Cristo, um espírito que também tem uma história muito bonita, ele também era uma pessoa muito simples. Ele era um homem rico, um comerciante, que doou tudo o que ele tinha depois de uma certa idade para a igreja e foi viver no convento, porque ele queria viver aquela vida religiosa. Mas como ele não era um homem muito instruído, botaram ele de porteiro do convento. E aí as pessoas vinham para conversar com ele, para ouvi dele aquelas palavras consoladoras, algumas para serem tratadas por ele, porque ele ajudava as pessoas ali mesmo na porta do convento. Então ele era uma pessoa que era, dentro da hierarquia religiosa, era o menos importante para o porteiro. E era aquele que estava fazendo mais pelas pessoas necessitadas. Então todos nós podemos fazer alguma coisa sempre em favor do outro, em favor de nós mesmos e pela nossa própria iluminação espiritual. Isso nos mostra que nós podemos, independente dos erros que nós trazemos, independente do que nós já fizemos no passado, independente da vergonha, da culpa que nós carregamos, porque é exatamente assim que a vida funciona. Ninguém, para fazer algo importante, primeiro tem que se transformar em alguém puro de coração. Ninguém. Ninguém, para começar a produzir as mudanças que vão refletir o futuro na sua vida, tem que já ser bom agora, perfeito agora, não. Isso nos leva a refletir assim. Nessa nossa tentativa de fazer o bem em conjunto com outras pessoas, nós vamos encontrar muita gente imperfeita. Muitas pessoas difíceis de lidar. Mas nós também somos tão imperfeitas quanto elas. Talvez não tenhamos as mesmas dificuldades, temos outras. Mas como todo mundo é aceito apesar das suas imperfeições, se tem alguém que está sendo ali um problema, vamos orar por aquela pessoa, pedir a Deus por aquela pessoa e vamos prosseguir nossa jornada. Não vamos ficar nos incomodando, ah, porque ele fala demais e faz pouco, ah, porque ele gosta de fazer intriga, ah, porque essa pessoa tem ideias que não se aplicam a nós. Vamos deixar as pessoas em paz, então vamos nós armarmos de nada contra elas. E vamos envolvê-los em amor. Quem sabe o nosso amor, a nossa gentileza, nosso companheirismo, a nossa amizade, não é o elemento transformador que vai mudar essa pessoa. Nós temos. Também se não for, não tem problema, fizemos o que nos cabia. Por isso que onde estivermos, nós sempre vamos ter a oportunidade de fazer o bem e sempre vamos conseguir, se nós tivermos a boa vontade de nos aceitarmos, de reconhecer que o outro precisa tanto quanto nós desse meio que nós estamos hoje vivendo. Todos nós que partilhamos a experiência em qualquer lugar, no centro espírita, em casa, no trabalho, na escola, todos nós somos devedores e merecedores desses ambientes. Todos nós estamos aqui porque precisamos, mas porque também é a nossa oportunidade de elevação. Então não importa se eu estou errado ou se o outro está errado. O importante é que todo mundo esteja tentando fazer o bem sempre. Porque obra perfeita não tem, gente, viu? Não tem. Jesus escolheu 12 homens para segui-lo e não teve nenhum à altura do Mestre. Todos cometeram erros, uns mais, outros menos. Todos tiveram algum equívoco na sua experiência. Todos em algum momento não entendiam o que Jesus estava falando. Nem por isso Jesus falou, para tudo, vai cada um para sua casa e fica lá. Nem por isso que Jesus falou isso. Pelo contrário, ele deu mais lições. Ele insistiu com as pessoas. Quando ele percebeu na vaidade das pessoas, ó, quem que é o maior, quem que vai ser o líder depois que o mestre foi? O que que Jesus fez? Chamou a criancinha e falou, ó, o maior no reino dos céus é como a criança. Aquele que quer aprender sempre, aquele que tem a boa vontade e humildade de aprender para crescer. Quando ele percebeu que ele estava partindo, ele foi lá e lavou os pés dos discípulos um a um para mostrar, ó, se eu que sou o mestre estou tratando vocês assim, entre vocês não pode ter disputa. Hoje, se Jesus viesse, se materializasse em qualquer grupo religioso, cristão, ele ia lavar o pé de todo mundo, sabia? Jesus ia mandar falar, ó, todo mundo senta aí que eu vou lavar os pés de vocês. E aí no final ele ia esperar que a gente chegasse nessa conclusão. Se eu estou fazendo isso por vocês, como deveria ser entre vocês? Mais fraternidade, mais compreensão, mais respeito um pelo outro, mais companheirismo um com o outro. E nós sempre teremos, então, desafios na vida, viu? Sempre. Parece que a gente passa um período que as coisas vão, se acertam, dá tudo certo. E aí sempre acontece uma coisa que a gente fala assim, ah, essa situação veio para estragar tudo. Não. Ela veio para nos dar a nova lição, a nova oportunidade de aprender. Então se algo vinha muito bem e aconteceu algo ruim, que não era dos nossos planos, a gente não queria, é a lição daquele momento. Vamos pensar com boa vontade, o que eu posso fazer agora? Pensar, se não vir nada claro na sua mente, ora, peste, que Jesus ele vai responder de alguma forma. Ele vai te dizer exatamente o que você precisa saber. Às vezes passa dias, a gente age acertadamente, a gente nem lembra que aquele acerto foi da prece que a gente fez há dias atrás. A gente só precisa confiar e tentar fazer tudo de boa vontade. Tentar tudo de espírito de caridade realmente. E a gente vai percebendo que a vida se encaminha, as coisas vão se arrumando, a gente vai podendo agir mais e melhor no bem, a gente vai consertando os problemas da nossa vida e a gente vai evoluindo de forma simples, de forma tranquila, sem nenhum sobressalto, sem nada de espetacular que precisasse acontecer. Então, perseveremos no bem. Mantenhamos o nosso propósito de todos os dias, de fazer daquilo que nos cabe perante a vida o melhor. Da forma mais carinhosa, da forma mais cuidadosa, da forma mais fraterna, da forma melhor que nós sabemos fazer, com mais carinho que nós pudermos dar. E nós vamos percebendo que a vida vai nos mostrando que esse é o caminho mesmo. Bom? Então que Jesus nos ilumine a todos, nos abençoe, esta tarde abençoada. Possamos todos assimilarmos essa lição da tarde. Então. Muito obrigado.